Naldi. Mas vou direto ao seu coração. Seu Naldinho, bravo do repertório. Portal do Arrocha. Bateu aqui, tô transtornada. Tá exigindo, mas não pode exigir nada. Gritando feito louca, não admito. Tá insinuando que tem mais alguém comigo. Me diz da parte que você não entendeu. Pra vir bater aqui às 4 horas da manhã. Vai embora, não tem ninguém aqui comigo, eu juro. E é isso onde está seu orgulho. Volta pra sua casa, volta pra sua vida agora. E se tivesse o que você tem com isso, pra você sou apenas um vício. E me usa depois da loucura, me deixa no chão. Aô, meu parceiro Javan, JB Tecnologias, de Capela, Bahia, pra todo o Brasil. Tamo junto, bebê. Gritando feito louca, não admito. Tá insinuando que tem mais alguém comigo. Me diz da parte que você não entendeu. Pra vir bater aqui às 4 horas da manhã. Vai embora, não tem ninguém aqui comigo, eu juro. E é isso onde está seu orgulho. Volta pra sua casa, volta pra sua vida agora. E se tivesse o que você tem com isso, pra você sou apenas um vício. Que me use depois da loucura. Vai embora, não tem ninguém aqui comigo, eu juro. Que isso onde está seu orgulho. Volta pra sua casa, volta pra sua vida agora. E se tiver o que cê tem com isso, pra você sou apenas um vício. Que me use depois da loucura, me deixa no chão. E me deixa no chão.